Papai mandou só merendeira. Papai falou só quebradeira. Falou pra botar essa casa em ordem, pra festa rolar. Mas só vai quem pode, ô oh. Tamboreira, oh, oh. Tamboreira, tambor. Tamboreira, oh, oh. Tamboreira. Tamboreira, oh, oh. Tamboreira, tambor. Tamboreira, oh, oh. Tamboreira. Quero ouvir metaleira, timbal na quebradeira. Quebra! Eu quero ouvir metaleira, la la ya la ya, timbal na quebradeira. Eu vou, pra lá, venha, venha, venha pra cá. Eu vou pra lá, venha, venha, venha pra cá. Pirou minha cabeça, pirei o cabeção. Pirou minha cabeça, pirei o cabeção. Tamboreira, oh, oh. Tamboreira, tambor, tamboreira. Papai mandou só merendeira. Papai falou só quebradeira. Falou pra botar essa casa em ordem, pra festa rolar. Mas só vai quem pode, ô oh. Tamboreira, ô oh, oh. Tamboreira, tambor. Tamboreira, ô oh, oh. Tamboreira. Tamboreira, ô oh, oh. Tamboreira, tambor. Tamboreira, ô oh, oh. Tamboreira. Quero ouvir metaleira, timbal na quebradeira. Eu quero ouvir metaleira, la la ya la ya, timbal na quebradeira. Simbo! Tamboreira.